Estamos aqui na Rádio Sarau com Chico Martins aqui ao pé da letra. Ô Chico, o músico vai tendo essa facilidade de prestar atenção na composição, né? Principalmente quando ele compõe, né? Sim. E me diz aí qual seria uma outra referência que fez parte aí dessa tua carreira aí. Cara, vou te falar assim, ó. Falando de música brasileira, o cara que mais me tocou na música brasileira, assim, eu acho que de igual, assim, talvez, foi Lulu Santos e Cazuza, né? O Cazuza pela poesia, pelo jeito de cantar, pelas melodias, pelo jeito, pela poesia, vamos dizer assim, eu diria que mais pela poesia, também pela aquela questão do rock, quem bateu tinha aquela guitarra, Podia Nascer Feliz, Beth Balanço, e as canções, Que aqueles era blues, enfim. todo esse arranjo já do Frejá, né? Com Barão e tal. Isso. E o Lulu, as harmonias, a alegria do som do Lulu, o romantismo do som do Lulu, principalmente as harmonias, foram coisas que me tocaram. E poeticamente, assim, acho que o grandão da poesia, para mim, musicada no Brasil, é o Chico Buarque. É, para mim, a melhor poesia musicada do Brasil. Eu, cada um no seu gosto, mas eu adoro Chico Buarque, acho 99%, incrível. né? Pô, adoro, Acho adoro. que Aquilo é demais. quem não gosta de Chico Buarque tá agora vegetando, né? O único que não. E o Gil também, né? O Gil também, eu gosto também do Caetano, dessa turma outra toda, o Vinícius, o Toquinho, mas os que mais bateram aí foram esses aí, a Rita Lee também, mais essa turma Conta um aí. segredo aí. Tu escutou nesse período da produção? O que que tu escutou bastante assim para poder te inspirar? Cara, eu fiquei assim no meio termo entre uma coisa mais vintage e rock and roll original, vamos dizer, com Lenny Kravitz. Eu ouvi bastante Lenny Kravitz, porque tem muita verdade ali na música dele, eu acho, e tem aqueles timbres maravilhosos, crus. O backing vocal do Lenny Kravitz é incrível. Não sei como é que ele consegue colar tão bem a voz dele. E ele faz o backing dele, que o resultado da junção da voz dele com a voz dele, em outra abertura, em outro intervalo, proporciona um timbre que é único também. Então eu fiquei meio assim e procurei também algumas coisas mais modernas, ouvi algumas coisas, eu fiquei ouvindo Linkin Park, enfim, mas, cara, eu fiquei meio assim, também não querendo tirar muito o pé do chão, não me arriscar muito nas coisas muito modernas e também não ficar muito muito roots. Mas eu vi. É, para que as pessoas percebam no teu som que tu és É. ainda o Chico Martins que Isso. Floripa, né? Dessa vibe, né? Mas eu gosto muito dessa coisa moderna da música eletrônica aí, cara. Eu acho lindo isso aí. Tem muita coisa boa. Os timbres novos. Cara, é E incrível. quando a gente percebe técnica e inteligência, é muito, muito forte. É. E eu tentei colocar alguma coisa, mas muito pouco assim. Mas acho que tem que ter um conhecimento, tem que estar muito mais engajado ali, tem que estar muito mais dentro da onda para poder se usar daquilo ali de forma inteligente, de forma musical, de forma artística, né? Tem uma galera que faz isso aí, cara. Acho que o Lenine é um cara que Estuda música, ele é, parece, né? cara, ele é moderno pra caramba. Né? Aquele guitarrista dele, o Júnior Tolstói, é muito moderno aquele cara. Ele tira uns sons ali muito loucos. Ele usa bastante de baterias eletrônicas. Ele explora o som da voz dele, do corpo dele, como instrumentos de percussão. E ele tem uma composição que é muito, um jeito de cantar muito regional. Então acho que ele junta essa coisa moderna com regional. É uma combinação fantástica, né? Muito louco. Fica universal. Fica Acho universal o que o som dele. Lenine, né, foi produtor muito tempo, né? Então, Também é, isso também. ajuda também, né, encontrar essa aura, né, nessa Total, esse total. elo. Bem, vamos dar uma escutada nessas tuas referências aqui, que é a referência de todo mundo, né? Aí foi fácil essa, né? E Que daqui a pouco a gente massa. conversa um pouquinho mais, beleza? Maravilha, Então estamos aqui com Chico Martins no Ao Pé da Letra, Rádio Sarau. Daqui a pouco voltamos.